Decir mueve. Radio Mundo Real en Radio Pedal. Comunicación en movimiento. Movimientos en comunicación. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al quinto programa de Decir Mueve. Este programa producido desde Radio Mundo Real, el medio de comunicación que integra el equipo de comunicaciones de Amigos de la Tierra Internacional, la federación ecologista más grande del mundo, que en 2021, este año, está conmemorando 50 años de existencia y está presente en más de 70 países. Como saben, nos escuchan todos los lunes a las 6 de la tarde, a las 18 horas de Uruguay, por aquí, radiopedal.uy. Pero también pueden acceder a todos nuestros contenidos multimedia en rmr.fm. Saludamos a todos nuestros compañeros. David, que está en este momento operando, grabando y haciendo que todo salga al aire. Sanfer, compañero de Radio Pedal, que también programa este programa, valga la redundancia, y es parte de este equipo. Y al resto del gran equipo que hace posible a Radio Mundo Real. José, Azul, Mecha, Nico, a Gabriel y a Pablo. Decir mueve. Radio Mundo Real en Radio Pedal. Comunicación en movimiento. Movimientos en comunicación. Comenzamos el programa de hoy en Ecuador. Entrevistamos al abogado Pablo Fajardo para informarnos sobre la victoria judicial de los habitantes del cantón Joya de las Hachas, contra la empresa ENAP Cipetrol, responsables de la administración y explotación del campo petrolero Mauro Dávalos Cordero, desde el año 2004. Los habitantes de este cantón, que estaba ubicado en la parte central de la cuenca oriental ecuatoriana, en la provincia de Francisco de Orellana, denunciaron a la empresa el pasado 16 de agosto por diversas acciones contaminantes. Entre ellas, mecheros que provocaron lluvias ácidas, contaminación acústica por el ruido de los generadores, contaminación de los cursos de agua, entre otras tantas acciones contaminantes. Un mes después de la denuncia y el pedido de una acción de protección, un tribunal de primera instancia le dio la razón a la población. El juez reconoció que las operaciones de la petrolera vulneran los derechos a un ambiente sano, al buen vivir, a la seguridad y soberanía alimentaria, a la salud, y por todo esto la empresa deberá frenar sus actividades. Se espera que ENAP apele el fallo, como lo hacen por lo general las empresas, y por esto habrá que estar alertas para apoyar y seguir informando a Joya de las Hachas. Pablo Fajardo integra la Unión de Afectados por Texaco, UDAPT son sus siglas, que patrocinó a las personas que denunciaron a la empresa y, entrevistado por Azul, nos explicó cómo fue el proceso judicial. Este año, además, la UDAPT se unió a Amigos de la Tierra y representa a la Federación en el país ecuatoriano. Lo escuchamos entonces a Pablo contándonos sobre este proceso judicial. Nosotros seguimos trabajando acá buscando ese respeto a la naturaleza y a los pueblos, sobre todo frente a la agresión, a la criminalidad que cometen las empresas transnacionales, nacionales, junto o con la complicidad del gobierno ecuatoriano. Y como creo que todos hemos escuchado, el gobierno de Ecuador actualmente, el señor Guillermo Lasso, su propuesta económica la está basando, dice él, en duplicar la producción de petróleo del Ecuador, la extracción de petróleo de Ecuador. Eso también conlleva a una duplicación de los conflictos socioambientales, culturales, de la salud, quienes habitamos en la región amazónica de este país. Entonces, claro, frente a esa realidad, pues las empresas se ponen más agresivas frente a la naturaleza y al ambiente, y es lo que pasa con la empresa ENAP Cipetrol, de origen o capital chileno, en la cual van irrespetando de una forma brutal los derechos humanos, derechos de la Constitución, de los habitantes de las comunidades cercanas a sus instalaciones, Y es por ese motivo que junto con otro colega y la comunidad, y obviamente con el patrocinio de la Unión de Petróleos por Texaco, la UDAN, presentamos una acción constitucional contra la empresa petrolera. Y afortunadamente el juez de la causa de este pueblo, que llama Joya de los Hachas, significa, Hachas en quichua, significa selva, sería como la joya de la selva, en otras palabras, este pueblo emitió una resolución totalmente favorable a la comunidad y dispuso a la empresa que en un término de 18 meses elimine todos los mecheros, todo el ruido, toda esa agresividad de la empresa hacia la comunidad. Y reconoció también que la empresa, con sus operaciones y la complicidad del Estado ecuatoriano, vulneran los derechos a la salud, al ambiente, a la alimentación sana, al acceso al agua limpia, a la vida en paz, en tranquilidad. Entonces, en fin, el juez reconoce una cantidad considerable de derechos que son vulnerados por la empresa petrolera. Sí, ese es un gran paso en esta lucha que tenemos acá como UDAP y otros colectivos para tutelar y proteger un poco mejor nuestra Amazonía. En la denuncia ustedes detallan como parte de los hechos que allí en este campo petrolero existen generadores actualmente, ¿no?, indispensables para la explotación petrolera, que emiten una fuerte contaminación acústica que sobrepasa los límites preestablecidos en las normas ambientales y que en los últimos meses además incorporaron otros dos generadores, que esto, bueno, ocasionó que se afecte con el ruido de manera más intensa las 24 horas del día, afectando el equilibrio emocional, dice, de los habitantes de la localidad. También nombran estos mecheros, como vos mencionabas ahora, los mecheros que además ocasionan lluvias ácidas, que contaminan el agua. También señalan un espacio que se llama generación de abono orgánico, ubicado cerca de las fincas de los accionantes. En este lugar se depositan los desechos de cocina enterrados en el sitio y luego tapados con tierra, lo que ocasionó proliferación de mosquitos que estresan al ganado, genera molestias a los residentes, etc. Por un lado, estos son parte de las pruebas, como decía antes. Contanos cómo fue el relevamiento, porque además estamos hablando de un proyecto que empezó en el 2004, ¿no? O sea que son 17 años de su presencia allí, en el cantón. Entonces, ¿cómo han relevado, cómo surge, digamos, el registro desde la población de estos problemas? ¿Qué pasó también antes de que se instalara este proyecto? Si ya había reticencias o resistencias a este proyecto. Y bueno, y después, ¿cómo se van juntando en estos años estas pruebas, digamos, para presentar? Digo, también para que la audiencia pueda conocer un poco en profundidad cómo se preparan estos casos, ¿no? Cuando llega una empresa, o llega cualquier empresa petrolera, minera o de otra naturaleza, cualquier comunidad, siempre van y ofrecen lo mejor. Y le pintan el proyecto a las comunidades como que es un ente de desarrollo importante, económico, que ellos van a apoyar a la salud, la educación. Y te dicen que no va a haber impactos negativos que afecten a la comunidad, al ambiente o a la naturaleza. Entonces te pone un escenario realmente atractivo para la gente. Y mucha gente en cualquier parte de nuestra América Latina termina creyendo y pensando que eso puede ser verdad. Otros terminan canjeando derechos por un puesto de trabajo o por cualquier obsequio que da la empresa. Entonces, al final terminan fraccionando las comunidades, que es un gran problema también que tenemos en todos nuestros países, porque las empresas, con sus ofrecimientos, sus dádivas o regalos, terminan dividiendo las comunidades. Entonces, los que resisten, los que saben que hay un problema real, a veces son muy pocos. Acá ocurrió eso. La empresa entró, empezó a ofrecer cosas, a dar regalos, pintaba una maravilla, que era un proyecto importante, que no iban a haber impactos negativos, y la gente pensó que podía ser verdad. Se pintaba como una empresa seria, pero ya los que tenemos más tiempo sabemos que eso es falso. Sabemos que no hay operación hidrocarburífera que sea responsable ni seria, que todas son criminales, y que obviamente se mira el crecimiento económico de la empresa, pero a la postre vulnerando derechos de las comunidades y también la naturaleza. Entonces, con todos estos años hemos ido construyendo poco a poco ese expediente, ese trabajo colectivo también que hacemos en las comunidades para recoger ese clamor de la gente. Y claro, de eso también salió la primera demanda, esta de las 9 niñas, que también ganamos al inicio de este año. Y este es un segundo caso que planteamos concretamente en esa línea, con otros aditivos como la contaminación acústica, por ejemplo. Y esto lo basamos en la falta de tranquilidad que tienen las personas que viven muy cerca de las instalaciones petroleras. O sea, ahí estaban las familias ubicadas, llegó la empresa, compró un terreno y puso sus equipos allí prácticamente hasta las orejas, en los oídos de los habitantes. Y hoy la gente que está ahí, a menos de 500 metros, no tiene paz, no tiene tranquilidad. El ruido es impresionante, los olores son impresionantes, la luz de los mecheros es permanente día y noche, Ellos no, a veces dicen, no diferenciamos si es de día o de noche, porque siempre ven luz. O sea, han terminado con la paz de la población. Y claro, la empresa en su defensa lo que dice es, nosotros estamos operando, estamos contribuyendo a la economía del país y lo hacemos en nuestra área. Lo que no quiere reconocer la empresa petrolera es que sus derechos como empresa terminan donde comienzan el derecho de los campesinos. Sí, quizás ellos tienen derecho a hacer sus operaciones dentro de su área, pero sus consecuencias, sus efectos, están pasando el límite de la empresa petrolera. Y es más, están vulnerando derecho a la propia naturaleza, la cual no están haciendo nada responsable. Entonces, todo eso se fue demostrando en el proceso judicial, en este caso constitucional, que finalmente el juez nos dio la razón. Aquí hay un hecho importante, Azul y compañeros, compañeras que nos escuchan, es la posición del Estado ecuatoriano. O sea, en cada uno de estos casos que vamos y comparecemos y defendemos a las comunidades, llega el Estado con toda su maquinaria. Acá estaba el Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energías y Recursos Naturales, la Secretaría de Pueblo y Derechos Humanos, la propia Presidencia de la República del Ecuador. O sea, realmente estaba todo el Estado allí haciendo presión para favorecer a la empresa y que el juez no se atreva a fallar contra la empresa. Acá nosotros, dos abogados y la comunidad. No teníamos más en ese momento. Pero, o sea, esa posición del Estado ecuatoriano realmente es repudiable, es preocupante, por si lo menos, porque no le importan los derechos de la gente, le importa garantizarle, entre comillas, seguridad jurídica a las empresas, pero sacrificar la seguridad jurídica para las comunidades. Es una cuestión gravísima que, insistimos, nos preocupa cada vez más, que hace tilde mucho también, y en el caso nuestro, lo dijeron en la audiencia, lo dijo el abogado, uno de los abogados del Estado. Estos son casos que los plantea el doctor Fajardo con la Unión de Afectados por Texaco, porque ellos quieren sacrificar la producción petrolera en la Amazonía y en el país. Quieren quebrar la economía del país. Se están tildándonos como que somos nosotros los que queremos obstruir el crecimiento, entre comillas, económico del país. No, lo que hacemos es defender la naturaleza, el ambiente y la vida de los pueblos. Y en el caso de este rol que decías del Estado allí, o cómo estaba presente en este juicio, con representantes de distintas instituciones que hacen al Estado, como señalabas, su participación, la participación del Estado en este juicio era a raíz de que lo convocaba, no sé, la Fiscalía, o que lo convocaba la empresa como testigos. ¿Desde qué lugar estaba allí presente estas instituciones del Estado? No, ellos fueron, o sea, el juez me notificó, algunos de ellos tenía que hacerlo. Pero otros fueron notificados por la propia empresa. Claro. O sea, la empresa pedía el refugio y la protección del Estado. Uh-huh. Por eso iban todos ahí, decimos acá en tongo, a veces dicen en pandilla, ¿sí? Sí. Para favorecer a la empresa directamente allí, ¿no? Entonces, la empresa les invita, les dice, vean, protéjanos, ayúdennos. Y claro, el Estado va con todo, e insisto, dejan siempre en indefensión a las propias comunidades. Sí, sí, que además hay una desigualdad, digamos, de fuerzas, como vos bien señalabas también, ¿no? Además de que es muy cuestionable, por eso te preguntaba desde qué lugar o cómo aparecía, digamos, allí estas instituciones del Estado. Es reforzar también una desigualdad que a priori ya existe, porque como vos bien señalabas, no es lo mismo el poder que tiene esta empresa y el lobby que ha hecho y la presencia, ¿no?, del lobby petrolero en Ecuador, hasta casi que único motor de la economía, por como lo quieren narrar, ¿no? Esto que siempre traemos también en la radio de las distintas problemáticas ambientales, las narrativas ahí son muy importantes, y aquí, por lo que vos decís, también se sigue reforzando esta idea de que la economía del Ecuador se mueve con petróleo o no se mueve, ¿no? Y en el medio van quedando víctimas de este tipo de proyectos que explotan tanto la naturaleza y, ¿no?, y los bienes comunes. Efectivamente así es, ¿no? O sea, aquí digo, al Estado le importa, entre comillas, el crecimiento económico, que también es, a veces, ¿no?, ¿para qué? ¿Para qué? No, claro. ¿Para qué es la riqueza? ¿Para quién? ¿A quién le llega esa riqueza también, no? Exacto. Hace dos semanas atrás, por ejemplo, el Procurador General del Estado ecuatoriano, que es el abogado del Estado ecuatoriano, le hace una carta al gobierno central pidiéndole que asigne 400 millones para pagar la empresa Perenco por un arbitraje que perdió el Estado bajo las reglas del CIADI. Entonces, claro, o sea, uno se da cuenta que sacrifican derechos de alimentación, de la educación, de la salud, cuestiones sociales o de crecimiento económico del país para favorecer las transnacionales. O sea, al Estado no le importa la población, no le importa la población naturaleza, le importa, entre comillas, quedar bien con empresas transnacionales para supuestamente atraer la inversión extranjera. Pero claro, digo, están sacrificando la seguridad jurídica nuestra, la tranquilidad y la paz nuestra. Sacrifican nuestros derechos. Nosotros también, como UDAP, trabajamos en otro proyecto que es de salud, junto con unos compañeros de la clínica ambiental, y en este proyecto que manejamos con UDAP y estos compas, hemos, en 3 años, Azul, en 3 años de investigación de campo, hemos documentado más de 350 casos de cáncer, en 3 años, en esta zona, cuando el Estado ecuatoriano tiene registrado menos de 20. O sea, para el Estado aquí no hay problema. Claro. Maquillan las cifras y que no hay problema cuando le demostramos con hechos, con documentos reales de ellos mismos, que aquí hay un problema real de salud, gravísimo, un crimen del Estado en contra de la población. Dicen, ah, es que no conocíamos esto. Pero claro, para eso no hay recursos. Pero sin embargo, para apoyar a las empresas, pagar a las empresas extranjeras, ahí sí hay recursos directamente ahí. Entonces uno ve la política económica del gobierno ecuatoriano que está netamente alineada a la política del FMI o Fondo Monetario Internacional, y obviamente que esto es recortar recursos para la población e incrementar recursos para cumplir, entre comillas, con organismos multilaterales. Pablo, por último, quería saber, vamos a estar siguiendo, por supuesto, cuáles son las repercusiones de este caso. Entonces, primero preguntarte eso, ¿cómo han tomado, por un lado, las víctimas que han denunciado esto y que han pedido esta acción de protección? Y también, o sea, eso, ¿cómo les ha llegado esta noticia? ¿Cómo la han recibido? ¿Qué expectativas hay también de que se cumpla? También pensando en una posible apelación por parte de la empresa ante la Corte de Alzada, ¿no? Eso, ¿qué proyecciones hay y cómo han tomado las y los denunciantes esta resolución judicial? Bueno, efectivamente, en el primer momento fue, digamos, gratificante esa alegría de la población, de la comunidad, por este fallo en su favor como tal, ¿no? Fue una cuestión súper, digamos, linda de ver que luego una batalla que logran ganarle a una empresa importante, además con todo el apoyo del Estado ecuatoriano. Sí. Luego también la empresa sí presentó recursos de apelación de Alzada ante la Corte Provincial, en este caso de Orellana, y esperamos que los siguientes días conozcamos esa apelación y con seguridad vamos también a pelear, a defender los derechos de la gente en esta nueva Corte de Justicia de acá de Ecuador. Sí. Pero son todos estos casos que pasan, que en el fondo, insisto, enfrenta a comunidades que quedan desprotegidas frente a toda la maquinaria de las empresas petroleras junto con el Estado ecuatoriano. ¿Y de la empresa han tenido alguna novedad, alguna comunicación? Porque ante estas denuncias, bueno, pueden aparecer prometiendo algunas cuestiones para mejorar la situación y bueno, y tratar de disuadir posibles nuevas demandas. ¿Han hablado desde la empresa con ustedes o con los habitantes? Con nosotros no en particular, y creo que con las comunidades, con los denunciantes tampoco. Lo que sí dije antes, o sea, la empresa fraccionan, dividen a las comunidades, y era un poco triste, por decirlo así, que la misma audiencia que teníamos comparece delante de todos los que estábamos ahí, dirigentes también de comunidades afectadas, pero que la empresa les ha dado un, digamos, servicio de internet, les da un pequeño obsequio, les da un puesto de trabajo. Y al final la gente, por ese, entre comillas, beneficio momentáneo, terminan claudicando entre la empresa y van a testificar en favor de la empresa también, ¿no? O sea, digo, la empresa compra impunidad con pequeños obsequios o puestos de trabajo. O sea, a veces el Estado, no es que está ausente, el Estado está presente, pero básicamente, a veces, o mayoritariamente, con la fuerza pública, sí, para reprimir cuando la gente se levanta. También está presente para, digamos, como en caso de la audiencia práctica allí, estaban 7 entidades del Estado ecuatoriano, 7 instituciones del Estado ecuatoriano, más la empresa. Claro. Habían 8 actores dependiendo de la empresa como tal, y acá digo, eran 2 colegas abogados, incluso hay uno más, junto con la comunidad, ¿no? Entonces, el Estado sí está presente, pero ¿para quién? Ahí decimos, tenemos un Estado muy capaz, muy hábil, muy eficaz para favorecer ciertos sectores de la población, bancarios, corporativos, comercio y otros, pero un Estado fracasado totalmente para proteger los derechos de la población. Bien, Pablo, bueno, entonces vamos a seguir de cerca, bueno, ¿qué sigue pasando con este caso? A ver si hay luego esto, una apelación como se prevé, pero también, bueno, celebrando, ¿no?, esta decisión judicial, que a pesar de esto, de todas las presiones que puede haber, e inclusive, bueno, que también haya jueces que tomen estas decisiones, bueno, puede inspirar también a otros a poder pensar este tipo de acciones, ¿no?, como otra forma de denunciar la situación y de pensar cómo poder cambiarla también. Efectivamente, ese es un poco el reto que tenemos también, seguir en esta batalla, no vamos a claudicar, como decíamos, sabemos que también tiene consecuencias, y claro, de hecho vamos a seguir con más acciones dentro del marco de la ley. El objetivo es proteger de mejor manera nuestros derechos de las comunidades, de la naturaleza, y también ir forzando al Estado ecuatoriano a ser más responsable con su población. Pablo Fajardo, muchísimas gracias por este rato con Radio Mundo Real. Estaremos seguro en contacto en breves porque también hubo algunas novedades con el caso Chevron, pero bueno, queríamos hoy tomar esto para informar a la audiencia. Que tengas una linda tarde. También ustedes, linda tarde. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Antes de cambiar de tema y de irnos de Ecuador hacia Brasil, les vamos a compartir una canción. Vamos a escuchar Siguiendo la Luna, canción de Los Fabulosos Cadillac. En este caso, la versión es con Mimi Maura. Seguro que me alcanzará. No es que tu mirada me sea imposible, tan solo es la forma como caminas. Vamos, mi cariño, que todo está bien. Esta noche cambiaré, te juro que cambiaré. Deberías ir a parar a la prisión. Suena como un crimen que me hayas mentido, que hayas engañado a este corazón. Siguiendo la luna no llegaré lejos, tan lejos como se puede. Casi las 4 de la madrugada, mi casa brillaba cruzando ese mar. Vamos, mi cariño, que todo está bien. Esta noche cambiaré, te juro que cambiaré. Vamos, mi cariño, ya no llores. Para mí. En esta segunda mitad de Decir Mueve, vamos a compartirles el podcast producido por Radio Mundo Real y la Marcha Mundial de Mujeres de Brasil, llamado Furia Feminista. En este episodio, el episodio 9, hablamos sobre la militarización de la vida y qué ocurre en Brasil, Palestina y Colombia. Sin más, les dejamos el podcast. Fúria Feminista, um programa produzido pela Marcha Mundial das Mulheres e pela Rádio Mundo Real. O capitalismo é um sistema de morte. que destrói a vida, a natureza, as relações sociais, as formas de subsistência e que tenta dizimar ainda as estratégias que os povos encontram para resistir. Para atacar as pessoas que se rebelam contra as desigualdades e as opressões, o neoliberalismo dispõe do que nomeamos como estados corporativos militarizados. É sobre militarização que vamos conversar no Fúria Feminista deste mês. O Fúria é uma produção da Marcha Mundial das Mulheres e da Rádio Mundo Real. Eu sou a Fabiana Benedito, da Marcha do Brasil. E eu sou a Patrícia Cônios, também faço parte da Marcha Mundial das Mulheres no Brasil. Sejam bem-vindas ao Fúria Feminista. Na última edição do Fúria Feminista, falamos sobre a vacina contra o coronavírus. A Letícia Paranhos, da Amigos da Terra, conversou um pouco conosco sobre o mecanismo COVAX e o debate sobre a liberação de patentes para garantir o acesso às vacinas. Um relatório produzido pela Amigos da Terra e pela TNI denunciou como este fundo global, o COVAX, atua para garantir a soberania das corporações nas deliberações sobre o acesso à saúde internacionalmente. Também tivemos oportunidade de conversar com a companheira Marilis Zayas, da Federação de Mulheres Cubanas e da Marcha Mundial das Mulheres de Cuba. Ela nos contou sobre os avanços nas pesquisas e testes para começar a imunizar a população com as vacinas Soberana e Abdala. A partir dessas contribuições, podemos refletir sobre o poder corporativo das empresas transnacionais, que monopolizam mercados e cerceiam direitos de toda a população. Essas grandes corporações, que atuam colocando o lucro acima da vida, contam com o apoio de estados, que atuam privilegiando o interesse das elites socioeconômicas internacionais. Em uma entrevista concedida para a feminista argentina Cláudia Coral, Vandana Shiva nomeou esses estados como estados corporativos militarizados. O que é a militarização da vida? Como ela se articula com o poder corporativo? E os estados? O que eles têm a ver com isso? É sobre isso que queremos conversar hoje. Em maio, a Marcha do Brasil organizou um debate sobre militarização e o racismo em três contextos diferentes: Jacarezinho, Colômbia e Palestina. Jacarezinho, uma favela do Rio de Janeiro, no Brasil, que foi palco de chacina realizada pela polícia no início de maio, em uma operação falsamente justificada pelo combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado. A Colômbia, onde a população enfrenta a repressão militar e paramilitar do governo Iván Duque, que responde com violência às reivindicações e manifestações por garantia de direitos mínimos. E a Palestina, onde o Estado sionista fascista está cometendo novos crimes e massacres, promovendo uma limpeza étnica. Querem que o povo palestino desapareça do mapa. Nesses três lugares, o Estado e o poder corporativo possuem um grande aparato militar para impor a vontade de poucos, em detrimento do direito da maioria. No caso da Palestina, por exemplo, a mídia tradicional, que mantém sua opção pelas elites socioeconômicas e políticas, diz que há uma guerra. Mas não dá para chamar de guerra um conflito em que um lado tem armamentos, financiamento internacional e o amparo dos organismos multilaterais, que contrariam o que está escrito em seus próprios tratados ao fazerem vistas grossas para a violência racista de Israel, sustentada e financiada pelo imperialismo norte-americano. Do mesmo jeito, no Brasil, as operações policiais nas favelas, ilegais durante a pandemia de Covid-19, são chamadas pelos jornais de guerra às drogas ou combate ao crime organizado. O argumento é facilmente questionável. Na chacina do Jacarezinho, foi encontrado um número bem menor do que os 117 fuzis apreendidos no condomínio Vivendas da Barra, onde vive o atual presidente do Brasil. No Vivendas da Barra, ao contrário de Jacarezinho, não houve 28 civis assassinados, famílias destruídas. Então, as imagens que vemos são de uma guerra, de fato, contra a população negra do nosso país. No debate da marcha, quem falou sobre a chacina foi a Dara Santana, que é militante do movimento no Rio de Janeiro e do Movimento Negro Unificado, o MNU. falar da assassina do Jacarezinho é falar de denúncias que estavam sendo feitas ao longo, desde o início da pandemia no nosso país. No início da pandemia, nós tivemos algumas operações já no Rio de Janeiro, operações na Cidade de Deus, operações no próprio Jacaré, que resultaram em mortes. A gente teve episódios também do no Morro do Falete, que tiveram 11 jovens mortos no início da pandemia. Com a morte do George Floyd nos Estados Unidos, a mídia brasileira, né, que faz esse olhar para o grande, grande, grande Estado imperialista, começa a divulgar e a valorizar o debate racial, todas as revoltas nos Estados Unidos, as ações, os atos. Então, a população negra já se organiza ali no início da pandemia e vai para as ruas. A gente tem um grande ato em maio também, de 2020, que inclusive foi colocado um aparato militar muito grande no ato, que aconteceu em maio. E 18 de maio teve a morte do João Pedro em São Gonçalo também. Levaram o corpo do João Pedro, retiraram o corpo do João Pedro. O corpo ficou desaparecido durante horas. A família foi encontrar depois, o corpo foi abandonado na frente de um hospital. Então, a gente, desde o início da pandemia, é feita denúncias, o que culminou na DPF 635, que houve toda uma força, né, para que o STF desse uma resposta rápida com relação a isso e proibisse as operações policiais durante o período de pandemia, porque se o indicativo é o isolamento social e que as pessoas estivessem em casa, a gente não pode ter operações na casa das pessoas, né? Elas não podem ser alvejadas, escravejadas por bala. Esses indicativos continuaram sendo descumpridos, já estou encerrando, mas a gente continuou tendo descumprimento até que no dia 6 de maio a gente teve o episódio da chacina dos 28 mortos no Jacaré. O que foi colocado pela Polícia Civil foi que era uma operação que já existia, né, antes, né, com planejamento anterior à DPF, por isso a DPF não se aplicaria nesse caso, que era uma ação já pensada de inteligência, mas a gente tem que dizer que essa inteligência e essa programação de inteligência, qualquer que seja, uma operação bem sucedida teria uma apreensão maior de armas, 6 fuzis. Não é um número de apreensão válido. A gente teve 117 fuzis apreendidos no condomínio Vivendas da Barra, que, para quem não sabe, é o condomínio do nosso presidente também. E 28 mortos, com 4 dando entrada no hospital, enquanto negro 1, negro 2, preto 2, pardo 1 e pardo 2. Ou seja, não havia identificação desses mortos. Se houvesse qualquer operação de inteligência, era necessário que soubesse em quem se estava dando esses tiros. As respostas não estão sendo apresentadas a qualquer contento. E ontem a gente esteve em ato em rua para cobrar um pouco dessas respostas. Mas é fundamental, fundamental que a gente faça essa disputa e que hajam órgãos de pressão internacional, porque senão a gente não vai conseguir sozinhos, né? E aí que vem a nossa solidariedade aqui, porque só não é possível. Eles têm as armas, eles têm a estrutura, eles têm o Estado. Na Palestina, as forças armadas israelenses mataram mais de 200 pessoas em bombardeios na faixa de Gaza durante o mês de maio. Os bombardeios, realizados durante dias sobre uma população civil cercada pelas forças de segurança israelense na faixa de Gaza, foram uma reação aos protestos do povo palestino contra a limpeza étnica que o Estado de Israel pretende fazer em Sheikh Jarrah, bairro palestino da Jerusalém ocupada. A imprensa internacional relata essas agressões como uma guerra entre Israel e o Hamas. Apaga a opressão sob a qual vive o povo palestino, assim como a política ilegal de ocupação de suas terras por colonos patrocinados, apoiados e protegidos pelo governo de Israel. Apaga também a desproporcionalidade da guerra de um dos estados militarmente mais poderosos do mundo contra um povo em resistência. Indra Rocha, da Marcha Mundial das Mulheres do Rio de Janeiro, nos fala sobre isso. Para compreender o que está acontecendo na Palestina, agora a gente precisa entender como começou a resistência palestina, né? Há quem imagine que a resistência palestina começou em 1948, a Nakba, que é a catástrofe palestina, quando mais de 530 vilas palestinas foram literalmente apagadas do mapa. Nesse processo, 13 mil pessoas foram exterminadas e 750 mil palestinos foram expulsos de suas casas e de suas terras. Então, tem gente que acha que a resistência palestina começou com a fundação do Estado de Israel, em 1948. Mas a verdade é que a resistência palestina ela tem mais de 130 anos. Então, o que acontece? A resistência palestina ao sionismo começou ainda no final do século XIX, quando a gente tem, de 1881 a 1903, a primeira aliá. É como os judeus chamam a migração massiva de judeus europeus para o território palestino. Então, a gente falando aí de quase 5 décadas, né? Ou seja, desde 1880 até 1948, de uma resistência a, inclusive, milícias terroristas, algumas famosas, né? A Irgun e a Haganah. A Irgun ficou famosa por fazer o primeiro atentado terrorista na região. Então, em 1946, a gente tem um atentado a um hotel internacional em Jerusalém, o King David Hotel, o Hotel King David, que foi plantado uma bomba por essas milícias judaicas e deixou 91 pessoas mortas, de várias nacionalidades, afinal era um hotel internacional. E também a Irgun, essa milícia terrorista, fez o massacre de Deir Yassin, que aconteceu no dia 9 de abril de 1948, uma vila palestina que exterminou 107 palestinos, dezenas de mulheres e crianças. Então a gente pensa que a gente podia estar falando de hoje da Palestina, mas a gente está falando desse processo, que é um processo que se chama limpeza étnica, que inclusive é o nome do livro do historiador israelense, né, que faz toda uma revisão de tudo isso que aconteceu e dá um nome a esse livro, A Limpeza Étnica da Palestina. Então, a resistência começa há 130 anos, com todo esse processo de expulsão das casas, de terrorismo, né, que continuou, até porque essas milícias terroristas, a Irgun e o Haganah, foram quem fundou o Exército de Israel, né? Então, a gente tem a continuidade desse... E a institucionalização, né? Porque a gente tem a institucionalização de um processo neocolonial, de espoliação, de roubo de terras, de prisões arbitrárias e massacres. Ou seja, a Nakba nunca acabou, né? Os países não foram capazes de deter Israel na sua anexação de terras palestinas, que inclusive é um dos artigos centrais das Convenções Humanitárias de Genebra, que fala que a propriedade privada não pode ser confiscada pela potência ocupante. E é isso que Israel faz desde sua fundação. Então, esses constantes crimes de guerra, crimes contra a humanidade que Israel perpetra contra o povo palestino, que inclusive hoje a Prêmio Nobel da Paz, né, a Malala Yousafzai, ela falou desses crimes, instando os governos e as pessoas a pressionarem Israel a acabar com esse estado de opressão. Então, hoje nós temos não apenas uma ocupação militar ilegal, que viola descaradamente as convenções de Genebra e todo o direito internacional, que instaura um regime de apartheid e continua promovendo a limpeza étnica, né? Dentro desse ano maior de limpeza étnica e anexação de terras, a gente insere aí os planos de judaização da Palestina. Então, o governo de Israel tem vários planos para judaizar a Palestina. Tem o plano de desenvolvimento de judaização da Galileia, do Negev, e o plano que eles chamam de a Grande Jerusalém Judaica. E é aqui que entra Sheikh Jarrah, que virou o atual ícone da resistência palestina. A resistência do povo palestino no enfrentamento a esse processo de violência nos inspira a todas nas lutas que enfrentamos pelo mundo. Nos mostra que o projeto de morte do capitalismo patriarcal, racista e colonialista é internacional. Está profundamente articulado com os interesses dos países imperialistas e seus aliados. Os Estados Unidos, que financiam as armas para que Israel massacre o povo palestino, também são o país que impõe sanções a Cuba e a Venezuela e que financia ditaduras nos países latino-americanos, como aconteceu no Brasil. Na América Latina, enfrentamos o imperialismo e a história de saque promovida pelos países do norte global e resistimos aos estados que, com violência militar, querem calar um povo que quer liberdade, autonomia e direitos. Desde o final de abril, na Colômbia, um levante popular contra a precarização da vida tem sido fortemente repreendido pelo governo neoliberal de Iván Duque. As armas dizem que a rua não pertence às pessoas. Além disso, temos visto notícias de mulheres violentadas sexualmente pela força militar que reprime a mobilização por direitos. A Lida Forero, aliada da Marcha Mundial das Mulheres na Colômbia, e ativista da Integração de Educação Ambiental e Social, falou um pouco sobre isso no debate. Para começar falando da Colômbia, é importante primeiro dizer que não podemos falar só do que aconteceu desde abril 28. É um processo muito longo, mas começa com um autoritarismo, um racismo estrutural que faz parte da sociedade colombiana desde a colônia espanhola. Mas eu não vou falar tudo desde há 500 anos. Acho que é importante falar dos últimos 20 anos. A sociedade colombiana é estratificada, tem uma elite que não aceita de nenhum jeito as demandas da população. Esse é realmente parte do começo do que o que a gente conhece como conflito armado, a violência, que é conhecido igual do que no caso da Palestina. Não podemos falar só de uma guerra que começou há 60 anos. Mas quando na história se fala da guerra, do conflito armado, referimos para o que começou há 60 anos, precisamente por uma aliança entre as elites que não aceitaram de nenhum jeito mudar a estrutura de concentração da terra, de concentração da riqueza, de concentração do poder e excluíram as classes mais populares. Então aí tem esse hito na história do começo do conflito dos últimos 60 anos. E essa elite é a que tem controlado o Estado colombiano. Continua a controlar o Estado colombiano historicamente. É importante falar que tem o racismo e o machismo como parte dessa estrutura, mas que também é principalmente uma questão de classe e que também tem uma divisão entre o campo e a cidade. Então, são todos esses elementos que fazem parte do que tem configurado o conflito armado na Colômbia e que levou as diferentes guerrilhas para esse conflito. No final do século XX, começo do século XXI, o desgaste do conflito, a evolução do conflito, tinha uma situação muito difícil para a sociedade colombiana, tinha uma situação de concentração ainda maior do poder, da riqueza, do ingresso, e foi levando para a eleição do presidente de extrema direita, Álvaro Uribe. O governo dele, entre 2002 e 2010, fez diferentes mudanças, implementou uma lógica de guerra, que é importante falar aqui. Não é para dizer que os anteriores, ou depois dele, não foram também parte da elite, parte dessa mesma estrutura do poder. Mas o governo de Álvaro Uribe implementou dois elementos que são importantes falar, no que ele chamava de segurança democrática. A ideia da segurança democrática era a proposta desse governo acabar com as guerrilhas, acabar com a insurgência pela via militar. E tinha dois pernas, a chamada segurança do investidor, que era a parte mais econômica, que é profundamente neoliberal, e era gerar as condições para a atração da inversão estrangeira direita. Aí, com essa correlação de forças, trazia os tratados de livre comércio, os tratados de proteção de inversões e gerava uma estrutura que era para trazer e para gerar todavia mais ganâncias para o capital nacional e transnacional. Isso só era possível se conseguiam pacificar os territórios com sangue e fogo. E foi o que fizeram no governo de Uribe Vélez. 8 milhões de hectares foram apropriadas pelas forças paramilitares e 4 milhões de pessoas foram deslocadas dos seus territórios durante esse governo. São dados oficiais da ação militar e paramilitar que permitiu a chegada do capital nos territórios. E o segundo aspecto dessa política é conhecido como a coesão social, que consistia na criação do medo através de redes de informantes que rompiam o tecido social nos territórios. E assim, com isso, lograram romper o tecido no campo e nas cidades, nesses bairros onde tinha maior presença as insurgências, as guerrilhas. Essas foram as condições que levaram para a negociação do fim do conflito com a guerrilha das FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, e o governo colombiano. Luchamos, marchamos, resistimos, cuidamos. Ahora que sí nos ven, escúchenos. Muito importante ouvir companheiras falando sobre o Brasil, a Palestina e a Colômbia. Dá para dizer, a partir de suas falas, que a militarização não se resume às instituições militares concretas, mas também a um sistema de controle que se baseia na influência e presença de formas, normas, ideias e fins militares na sociedade como um todo. No capitalismo patriarcal, a intenção da dominação se materializa na exploração e acumulação de riquezas presentes nos territórios ou na própria força de trabalho de mulheres e homens. Os mecanismos para exercer o controle e a dominação são efetivados por meio de instituições, valores e políticas que tentam justificar seus fins mediante a aceitação e obediência. Por isso, o patriarcado é essencial para o desenvolvimento da lógica militar, porque afeta cotidianamente as relações sociais e opera como uma escola permanente de subordinação, controle e obediência, ensinando que os homens mandam e as mulheres obedecem, dizendo ainda quais os comportamentos socialmente aceitos para cada gênero e naturalizando o exercício do controle permanente sobre os corpos, espaços, tempos e trabalhos das mulheres. Em toda a América Latina, vivemos um avanço do neoliberalismo como uma resposta violenta a um período anterior de ampliação de direitos sociais. Dizemos que hoje há um cenário em que se acentua a contradição entre o processo de acumulação do capital e o de sustentabilidade da vida. Nesse contexto, a violência militarizada é usada para silenciar, também por meio da criminalização, as pessoas que se levantam em defesa da vida. Apesar disso, mulheres e homens usam seus corpos como trincheiras para promover uma ruptura nessa lógica opressora. Berta não morreu, se multiplicou. Berta não morreu, se multiplicou. É um lema que se popularizou após o assassinato de Berta Cáceres em Honduras em 2016. Berta foi uma ativista ambiental hondurenha, líder indígena do seu povo, que resistiu ao golpe em Honduras, às tentativas norte-americanas de implementar bases militares no território indígena Lenca e fortaleceu a luta latino-americana pela desmilitarização. Ela foi assassinada em sua casa em março de 2016 por homens armados que invadiram a residência enquanto ela dormia. Sobre a defesa da vida acima do lucro, Berta disse que temos o desafio de seguir concretizando essa rebeldia. Concretizando nossa rebeldia, nós, feministas anticapitalistas e internacionalistas, seguimos lutando contra a militarização, o racismo, o colonialismo e pela superação do capitalismo patriarcal. Lutamos pela autonomia e soberania dos povos em solidariedade internacionalista. Sabemos que as armas estão nas mãos das forças militares de estados não democráticos e são usadas contra os povos. Esses aparatos de repressão são um negócio bilionário de uma indústria que lucra com a vigilância, a prisão e a morte de mulheres que fazem parte das lutas de resistência, de mulheres migrantes, de mulheres em movimento pelos direitos de seus povos. Este programa faz parte de nossas iniciativas de educação popular sobre as razões econômicas e políticas dos conflitos e a participação dos países que apoiam ou produzem guerras. Também denunciamos a dupla violência extrema, violação e rejeição sofrida pelas mulheres nessas situações. Defendemos a soberania e a autonomia dos povos. Esta edição do Fúria Feminista é dedicada às mulheres do povo palestino, às mulheres do povo colombiano nas ruas e às mulheres do povo preto do Jacarezinho. Pedimos liberdade aos presos políticos palestinos. A companheira Kitan Safin, da Secretaria-Geral da União Geral das Mulheres Palestinas e participante da Marcha Mundial das Mulheres, está em prisão administrativa desde 2 de novembro de 2020. Kitan foi levada sem acusação, processo, julgamento ou condenação pela polícia israelense que invadiu sua casa na cidade de Beitunia, em Ramallah. Resistimos em solidariedade feminista internacionalista. Resistimos para viver. Marchamos para transformar. Vamos ficando por aqui, sempre inspiradas na luta feminista organizada mundo afora. Falando em luta feminista pelo mundo, Recomendamos fortemente que todo mundo acompanhe o Portal Capire, que é uma ferramenta de comunicação criada em 2021 para ecoar as vozes das mulheres em movimento, visibilizar as lutas e processos organizativos nos territórios, fortalecer referências locais e internacionais do feminismo popular, anticapitalista e antirracista. O site é capiremove.org. capiremove.org. Também indicamos os conteúdos da Rádio Mundo Real, um projeto de comunicação alternativa que expressa o compromisso com os movimentos sociais ao redor do mundo. O site é www.rmr.fm, ou no Twitter, procure por @ Rádio Mundo Real. Também convidamos todo mundo a ler o último boletim da Marcha Mundial das Mulheres nas Américas e a seguir as nossas redes sociais. A Marcha Brasileira é @ Marcha Mulheres e os perfis internacionais são @ World March of Women. E os perfis internacionais são @ World March of Women. Fiquem com a música Capire. A música da Marcha Mundial das Mulheres, em 24 línguas, foi escrita por grupos de mulheres do mundo inteiro no ano 2000. Até a próxima, pessoal. Se cuidem, usem máscara e vamos derrotar Bolsonaro. E vamos derrotar Ivan Duque e seguimos lutando para que o povo palestino tenha liberdade em sua terra. Capire, moça, mamam, capire. Ela moça, mamela. Capire, moça, mamam, capire. Inspire, ela moça, mamela. Fúria é uma produção da Marcha Mundial das Mulheres e da Rádio Mundo Real. Essa edição foi produzida por Azul Cordo, Fabiana Benedito, Helena Zelic e Patrícia Cornos. Também contamos com a edição do Edgardo Mattioli. Até mais, companheiras. Até o próximo Fúria Feminista. Até a próxima, companheiras. Decidir. خيراتها acceso a la tierra, la propiedad, la ciudadanía y la alfabetización. Protect migrant workers and stop sexual trafficking. Pour inclure les femmes dans le processus de paix. Todos los lunes a las 18 horas, Radio Pedal, en colaboración con Radio Mundo Real, transmite programas, informes y entrevistas sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo con una perspectiva ambiental, de género y en defensa de los territorios y los pueblos. Si querés conocer más sobre los contenidos de Radio Mundo Real, entra a rmr.fm. Llegamos al final del quinto programa de Decir Mueve. Nos volveremos a escuchar el próximo lunes a las 18 horas en radiopedal.uy. Recuerden, si quieren saber más sobre Radio Mundo Real y acceder a todos sus contenidos, pueden dirigirse a rmr.fm. Hasta la próxima. Encontrá nuestros contenidos en rmr.fm. Twitter, @Radio Mundo Real. Facebook, @rmr.fm.